O Núcleo de Comunicação do SUS Campinas apresenta Carta no Ar, um programa do Sistema Único de Saúde em parceria com o Serviço de Saúde Cândido Ferreira. Olá, ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza. Este é o programa Carta no Ar, que chega esta semana à sua 19ª edição. Eu sou Fernanda Borges e estou aqui hoje com vocês para mais um bate-papo contando as novidades do SUS Campinas. O nosso convidado de hoje é o Alessandro Flumignan. Ele é biólogo do Centro de Controle de Zoonoses de Campinas, o CCZ. Nós vamos conversar um pouco sobre o comportamento dos morcegos em nosso meio urbano, quais são as doenças que eles podem transmitir e o que devemos fazer para evitá-las. Olá, Alessandro. Obrigada pela sua participação e seja bem-vindo em nosso programa. Oi, Fernanda. Eu que agradeço. Legal, Alessandro. Em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é o CCZ, o que é o Centro de Controle de Zoonoses de Campinas, para as pessoas entenderem um pouco. Zoonoses são doenças passíveis de serem transmitidas de animais para os homens. O Centro de Controle de Zoonoses é uma instituição pública que é dedicada à proteção, à prevenção dessas doenças. Basicamente, é um trabalho de prevenção. Nós fazemos várias frentes ali, entre elas a raiva, que a gente vai conversar já sobre o que E temos trabalhos com outras doenças também, a leptospirose, a leishmaniose. Que são transmitidas por animais, por insetos, não obrigatoriamente animais, que a gente pensa grandes animais. Pequenos animais também são do interesse do Centro de Controle de Zoonoses. Nós fazemos controle de pragas, por exemplo, né? É um tipo de atividade que às vezes as pessoas não pensam que a gente faz. Nós temos várias frentes de trabalho ali dentro de doenças que podem ser transmitidas via insetos, via animais para os seres humanos. Tá certo. E, Alessandro, muitas pessoas associam o morcego com vampiros ou até mesmo com o Batman. Eu mesma nunca vi um morcego assim de perto, vivo e de perto. Você poderia explicar pra gente, assim, descrever o que é um morcego? Como é que ele é? Tá. O morcego, ele é um animal semelhante a um rato, tanto que existe essa coisa nas pessoas, assim, principalmente pessoas de meio rural trazem essas coisas, né, de que o morcego é um rato que envelheceu. Na verdade, não é. O rato é uma espécie, o morcego é uma outra espécie, são seres diferentes, mas o morcego é o único mamífero que consegue voar, né? Ele tem características próprias, é um animal bastante interessante, chega a ter uma longevidade bastante grande, tem espécies que chegam a 35 anos de vida. Nossa. E é um animal muito útil, assim, a gente tem no mundo algo em torno de 1000 espécies diferentes de morcegos. Cada um com características diferentes. Tamanhos diferentes, hábitos alimentares diferentes. Aqui no Brasil nós temos algo em torno de umas 160 espécies. Todas essas cerca de 1000 espécies que a gente tem no mundo todo, apenas 3 espécies se alimentam de sangue. Três espécies? Três e a gente espécies. Fica com aquela ideia de que... De que o morcego é um bicho mau, né? Tem isso mesmo. E além do que? Dessas três espécies, apenas uma pode se alimentar de sangue de mamíferos, o que pode incluir o homem, mas também, na verdade, a grande maioria dos casos são grandes animais, como cavalos, gado, às vezes cães, gatos, animais selvagens. Mas a gente fica com isso na cabeça, né? De que o morcego pode fazer algum mal pra gente. Como você até se estou na pergunta, o cinema trouxe muito disso, né? Assim, a história dos vampiros, a gente vê aquela coisa do mal, né? Mas na verdade o morcego é um animal bastante útil. Ele hoje em dia é considerado um dos principais disseminadores de sementes. Existem morcegos que são especialistas em determinadas plantas. Por exemplo, algumas plantas florescem apenas à noite, exatamente para o morcego colher o pólen daquela planta para transferir para uma outra. Então, sem o morcego, o cruzamento daquela planta seria impossível, com toda certeza ela não conseguiria se desenvolver atualmente sem o próprio morcego. Que interessante. Então, quer dizer que o morcego ele é muito importante para o meio ambiente. Muito importante. Além de disseminação de sementes, de polinização, existem espécies que se alimentam de peixes, existem espécies que se alimentam de pequenos vertebrados, e a grande maioria, na verdade, se alimenta de insetos. Os morcegos eles gastam muita energia no voo. Então, tem assim, avaliações que dizem que um morcego pode se alimentar, por exemplo, de cerca de 300 insetos num voo durante a noite. Nossa, isso ele é faminto. Pois é, e é muito legal, porque ele controla, depende do tamanho, né, do morcego, claro, ele se alimenta de insetos que vão prejudicar o ser humano, tanto incomodando no dia a dia, quanto insetos que seriam pragas agrícolas. Ele é um grande controlador de pragas, na verdade. Que bacana. Então, ele serve para equilibrar o nosso meio ambiente. Sem dúvida. Ele tem um importante papel nisso. E é verdade que ele é protegido por lei? Sim, sim. Ele é protegido, como todas as espécies que fazem um ciclo aqui no país, ele é protegido pela Lei de Crimes Ambientais. Então, não se pode matar um morcego, não se pode perseguir, ou seja lá o que for. Né? É importante, se a pessoa tiver algum problema com morcegos, a gente pode falar disso melhor depois, mas os morcegos, por exemplo, podem habitar muito próximo da gente, como, por exemplo, está habitando o forro de qualquer pessoa nesse momento, e a pessoa não saber. O que acontece muitas vezes, as pessoas uma hora precisam subir na caixa d'água para fazer algum tipo de manutenção, ou trocar um fio, fazer uma instalação, se assustam na hora que vem que tem um morcego ali na casa dele. Aí ficam preocupadíssimas, achando que o morcego vai atacar seus animais, vai morder as crianças, ou seja lá o que for, né? E, na verdade, é um hábito que o morcego traz das florestas originais onde ele se desenvolvia. Como o espaço do morcego foi sendo reduzido, ele acaba reproduzindo O mesmo habitat, exatamente, no ambiente urbano. Então, por exemplo, morcegos que se alimentam de inseto, eles têm o hábito nas matas de habitar oco de árvore. Onde pequenos, fica mais próximo do alimento. Pequenos buracos, assim, onde ele pode se abrigar, que seja seixos de pedra, coisas assim. Então, no meio urbano, ele acaba repetindo. Como a gente tem muito forro aberto com facilidade do bicho entrar, eles acabam usando o forro das pessoas como abrigo. Invariavelmente, como eu disse, as pessoas não vêm. Isso é interessante porque, assim, a gente tem também a ideia, né? A gente assiste os filmes e vê aquela coisa dos morcegos em bando nas cavernas. Uhum. Então, assim, eles não vivem só nas cavernas. Eles também podem estar vivendo aqui com a gente, no forro da nossa casa, em algum abrigo perto da gente. Sem dúvida. Eu até brinco, às vezes, com os amigos, dizendo que, olha, com alguma certeza a gente tem mais morcegos do que passarinhos. Olha! É bem comum. Invariavelmente, a gente vê morcegos grandes, né? Espécies que se alimentam de frutas, de pedaços de plantas, são morcegos de grande envergadura. Chegam até em torno de 40 centímetros de ponta de asa até a outra. São animais bastante grandes. Mas existem morcegos bastante pequenos, principalmente esses que se alimentam de insetos. Eles são bastante pequenos, têm uma coloração escura, invariavelmente negra, e são difíceis de serem enxergados à noite. Eu trabalho com morcego já há uns bons anos e, olha, eu sei que é raro. Eu raramente vi esses animais voando à noite. Então, eles se dissimulam ali pelo anoitecer e raramente a gente vê. Voam alto, voam bastante rápido. E não necessariamente vivem, assim, em bandos. Por exemplo, no forro, a gente pode encontrar somente um morcego ou eles estão sempre com mais morcegos juntos? Geralmente eles formam pequenas colônias. Ah, sim. Eles formam agrupamentos familiares. Depende da espécie, com grupos razoavelmente grandes até. Eles têm uma sociabilização bastante fácil, aceitam bem a presença de outras espécies, que até possuem hábitos assemelhados. Daí até um dos riscos, né, que a gente pensa. Bom, no caso da transmissão da doença raiva, é uma doença que é transmitida pelo contato com secreções de animais ou de pessoas. Então, para se ter se adquirir essa doença, você tem que ter contato com secreções, seja sangue, seja saliva, seja mucosa, né, de algum animal ou até de pessoas. E aí o que acontece? Em muitos casos a gente vê morcegos de espécies que não se alimentam de sangue infectados com o vírus da raiva. Então você fica pensando, poxa, mas como é que aconteceu? Se ele não se alimenta de sangue, como é que ele adquiriu a raiva se ele só come frutinhas, por exemplo? Né? É exatamente por causa dessa sociabilização. Eles se aceitam muito. Né? Então, esse convívio deles facilitado faz com que eles se lambam, que eles acabam, às vezes, em tendo pequenas disputas, acabam secreções. Tendo contato, o morcego hematófago acaba transmitindo para morcegos não hematófagos a raiva. Então, é um dado importante esse, e até veio bem a calhar a sua pergunta, porque assim, é bom as pessoas saberem que todo morcego pode transmitir a raiva. Como é uma doença que, infelizmente, não tem cura, ou a cura é quase uma raridade hoje em dia, né? É importante as pessoas saberem que qualquer contato com qualquer espécie de morcego não deve ocorrer. É perigoso. É perigoso. Ok. Alessandra, vamos fazer uma pausa agora? Vamos chamar uma música que foi indicada por você mesmo? E daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre essa doença que é super grave. Ah, legal. Vamos sim. Estamos com o nosso programa Carta no Ar. Hoje o nosso convidado é o Alessandro, ele é biólogo do CCZ e a gente está conversando aqui sobre o comportamento dos morcegos e a transmissão da raiva, que é uma doença muito grave. Alessandro, me fala mais um pouquinho da raiva. Como eu sei que eu posso estar com raiva? Não é aquele sentimento raiva, raivoso, não. É a doença raiva. Tá, na verdade, assim, a raiva é uma doença, que acomete o sistema nervoso. Infelizmente, a gente até comentou no segmento anterior, que é uma doença que praticamente não tem cura, né? Existem casos raríssimos de cura, realmente são surpresas. Mas a gente considera uma doença incurável, ainda. Então, os sintomas da raiva, são doenças, são sintomas que vão aparecer no sistema nervoso. No caso de um cão, por exemplo, ou um gato, o sintoma seria, paralisia nos membros traseiros, principalmente, mudança de comportamento. Se o animal ele é um animal agressivo, um animal bravo, ele começa a ficar amuado, ou até ao contrário, se ele é um animal quietinho, ele começa a ficar agressivo, que normalmente é até a figura que a gente tem do animal raivoso, né? Um animal que ataca, que, né, é bastante agressivo. Mas seja como for, são mudanças de comportamento. São observadas também no homem? São observadas da mesma forma no homem, infelizmente. Que assim, normalmente os casos clínicos, claro, são acompanhados por médicos, e infelizmente, os sintomas são tratados conforme eles vão surgindo, a pessoa é sedada, porque sabe-se que Que a pessoa iniciou-se o processo, é uma doença terminal. vai morrer. Vai morrer. Então, assim, é muito importante todos os nossos ouvintes saberem que não se deve ter contato com o morcego. Sim. Então, o morcego ele pode transmitir a raiva tanto para os seres humanos quanto para os animais. Isso, exatamente. Assim, claro, a raiva ela só vai se desenvolver se a pessoa não receber tratamento. Então, o que é importante a gente saber? Alguém teve alguma espécie de contato com o morcego? Ah, eu fui lá, o meu cachorro estava brincando com o morcego, eu tirei da boca dele. Ou eu pisei no morcego. Pode acontecer, tem vários casos. Ou alguma situação em que, infelizmente, você acabou tendo contato com o morcego. O que fazer? Liga para algum sistema de saúde ou até para a gente no Centro de Controle de Zoonoses, que a pessoa vai ser orientada. Invariavelmente, se o contato realmente pôde fazer alguma espécie de ferimento, a pessoa passa por um procedimento de vacina, se for o caso, até recebe um soro, que é um reforço para o sistema imunológico. Mas se tratando, a pessoa tem a saúde restabelecida e não tem maior agravo, vamos dizer assim. Mas se não tratar, é uma doença terminal. É muito importante, então, as mães, principalmente, orientarem seus filhos, que a gente vê muito a criançada querendo brincar com bichinho, Sem né? dúvida. Então, é muito importante as mães orientarem, então, seus filhos para que não mexam no morcego. Sem dúvida. Professores, é muito importante professores estarem cientes do risco de contato com o morcego, né? Os pais, dentro do possível, do conhecimento de cada um, é importante. Mas seja como for, qualquer dúvida, busca ajuda junto ao sistema de saúde, e tira suas dúvidas para que, né, o problema não chegue a ser, uma situação de risco. Agora, Alessandro, assim, o morcego ele exibe algum comportamento diferente que a gente possa identificar que seja sugestivo para raiva? Ah, excelente pergunta, Fernanda. Assim, os morcegos, eles têm a vida deles, e têm hábitos comuns da vida de cada espécie. Se você vê um morcego voando em torno de uma árvore, aqueles morcegos eles fazem círculos em volta de árvore, dá até a impressão, tem pessoas que nos ligam, pedindo ajuda, falando, poxa, o morcego tá atacando a gente lá na rua. Não é isso que está acontecendo, é o tipo de voo dele, né? É absolutamente normal, As mas pessoas acham que o as morcego está pessoas acham, perseguindo. exatamente, acham que está sendo perseguido, que o morcego vai, sei lá, grudar na pessoa e morder, algo nesse sentido. Mas não, é o voo do bichinho e tal. Então, é o hábito natural dele, né? Morcegos que ficam em forro, se ele está ali no forro, é de certa forma um hábito normal dele, apesar de estar numa área urbana. O que a gente acha, ou melhor, o que a gente considera, irregular, é um morcego em situações não habituais. Por exemplo, se você vê um morcego tá caído no chão, um morcego caído no chão, alguma coisa aconteceu com ele. O certo seria, por exemplo, durante o dia, um morcego caído, durante o dia ele deveria estar dentro do abrigo, né? Normalmente ele sai à noite. Então, você vê um morcego, por exemplo, grudado numa parede durante o dia, caído no chão durante o dia... É estranho. É estranho, alguma coisa aconteceu com ele, é importante que seja avaliado. Claro, na grande maioria das vezes, pode ter acontecido várias coisas. Ele pode ter batido em alguma parede, alguma coisa, e aí ele se desnorteou, caiu no chão. Os que se alimentam de insetos, pode ser que alguém, sei lá, pulverizou uma planta que tenha flores, aí uma abelha foi lá, se alimentou naquela flor, aí o morcego vai, se alimenta daquela abelha, acaba absorvendo aquele veneno que foi aplicado ali naquela planta, indiretamente, acaba passando mal, acaba caindo também, é uma outra situação que pode acontecer, entre outras N situações. Mas seja como for, ele estando fora da situação normal, que seja voando, que seja abrigado durante o dia, é importante que as pessoas liguem para o sistema de saúde, principalmente para o Centro de Controle de Zoonoses. Se nos ligarem, nós vamos buscar imediatamente esse animal. Se ele tiver caído, é importante que a pessoa, por exemplo, se ele estiver numa calçada, que a pessoa proteja esse morcego para que um cachorro, um gato ou até uma pessoa desavisada toque nesse morcego. Então, você viu um morcego, coloca uma caixa em cima, coloca um pano, liga imediatamente para o Centro de Controle de Zoonoses, a gente vai buscar esse animal para que não ocorra um acidente. Então, assim, reforçando, na prática, eu tô na minha casa lá, quietinha, de repente entrou um morcego na minha sala. Tá, é uma outra situação. Ao invés, assim, de eu sair correndo, né, e trancar a casa, o que que eu devo fazer? Ligar direto pro CCZ? Não, no caso, algum morcego entrou na sua casa, o que que vai acontecer? Normalmente, eles procuram locais escuros, com pouco movimento. Então, às vezes, você tá na sua casa, com a janela aberta, numa noite de calor, com simplesmente a luz da TV, um morcego adentra a sua casa imaginando que seja um local onde ele possa se abrigar. O que fazer nesse caso? Também o serviço de saúde invariavelmente não vai atender à noite. Então, o que fazer? Você pode abrir a janela, se a janela estava parcialmente aberta, abra completamente a janela, feche as portas que dão acesso para outros ambientes da sua casa, ilumine esse local para que o morcego também enxergue que ele está num local não adequado, e aí ele vai acabar saindo. Exatamente. Ótimo. É importante até frisar que é importante a pessoa não tentar capturar o morcego em voo, porque pode acontecer um acidente. Eles voam muito rapidamente, às vezes a gente se gesticulando acaba batendo no morcego e aí você pode entrar no ciclo da raiva. Exatamente. E assim, você falou de abrir as janelas, fechar outras portas, outros acessos. Uhum. Isso pode ser feito também como medida preventiva para a gente não ter morcegos em locais públicos que tem muita rotatividade de pessoas, por exemplo, nas escolas, em locais assim que a gente tem muitas pessoas. Pode ser feito alguma coisa para esses morcegos não terem aquele local como um habitat deles? É uma pergunta um pouco difícil, Fernanda, mas assim, não sei se eu conseguiria te responder. O morcego, ele tem, assim, a gente encontra morcego em vários locais hoje em dia, né? Dizer assim que você vai impedir que ele entre em algum local é difícil. A gente pode diminuir essa possibilidade. Como, por exemplo, a gente acabou de falar, se você mantém um local bem iluminado, com alguma certeza o morcego não vai buscar aquele local como uma tentativa de busca de abrigo. Então, assim, uma coisa que se pode fazer normalmente, não que isso evite, mas é que vai minimizar em muito, assim, se acontecer vai ser uma porcentagem bastante pequena, a iluminação ajudaria bastante. Muitas situações que a gente tem encontrado, por exemplo, as pessoas às vezes se preocupam que tem morcego na árvore da frente da casa delas. Uhum. Aí, o que fazer? Invariavelmente, o que que é legal? Você pedir uma poda nessa árvore, de forma que, não uma poda drástica, mas uma poda de forma que a luz entre melhor na árvore. Isso faz com que o morcego não veja mais aquela árvore como um ponto interessante para ele pousar ou para ele buscar alimento. Ele vai preferir outras árvores que são mais abrigadas. Então, nesse caso, seria uma forma de estar minimizando a presença do morcego em determinado local. iluminando, podando árvores. No caso de forros, existem outros procedimentos. Não sei se você gostaria de conversar sobre isso depois, mas a gente poderia falar. Existem, por exemplo, se alguém encontra morcego no forro da casa, a pessoa também se preocupa. Fala, poxa, mas eu não quero, eu até entendo que o morcego não vai me agredir, mas pode ser que em determinado momento esse morcego fique doente, caia no chão, e aí o meu cachorro vai pegar, eu tenho muitos cães, tenho muitos gatos. E também tem muito forro que tem caixa d'água, né? Que pode ter, o morcego pode ter contato com aquela água, né? Hoje em dia, até pela conscientização que o problema da dengue trouxe, as pessoas, acredito, tentam vedar mais cuidado com relação à caixa d'água, mas claro, é uma possibilidade, né? Mas seja como for, assim, morcego em forro, o ideal é executar procedimentos de vedação, né, para evitar que o morcego entre. No forro. Se por acaso o morcego já entrou, existem procedimentos de vedação também, mas aí, como eu posso dizer, talvez fosse até melhor a pessoa ligar para o Centro de Controle de Zoonoses para a gente conversar, orientar melhor o procedimento de como fazer. Tá, às vezes falando aqui, talvez não seja... Não seja tão explicativo. Ótimo. Não, mas são dicas valiosas, que assim, a gente já sabe, então, que a gente precisa iluminar os locais, uhum, né? Para evitar que o morcego ache aquele local atraente, né? Como um abrigo. Enfim, eu acho que são dicas importantes para a gente ter alguns cuidados. Isso. Alessandro, na verdade, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, colocar até o telefone do Centro de Controle de Zoonoses à disposição. O que você quiser. Perfeito. Acho que é legal todo mundo saber que a gente está lá disponível das 8 da manhã às 5 da tarde. As pessoas podem ligar à vontade. Às vezes as pessoas acham que as dúvidas são bobagens. Nunca são. Se é uma dúvida, é importante que ela seja sanada, né? Pode ligar a qualquer horário dentro desse período. A gente está lá para atender. A gente já falou isso, mas é bom frisar novamente. Se por acaso alguém encontrar um morcego em situação suspeita, por favor, nos ligue, a gente manda uma equipe para ir buscar. E qualquer dúvida, como eu disse, né? Entre em contato. Tira a dúvida, que é a melhor coisa. A gente ficar em dúvida se a gente está numa situação de risco ou não é bem pior. Qual que é o telefone, Alessandro? Ah, claro, no CCZ 3245-1219. Muito bom, Alessandro. Muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos com relação ao comportamento de morcegos e a raiva, que é uma doença grave, que assim, espero que todos entendam que não é para ter contato com morcegos, certo, Alessandro? É isso aí. Muito obrigada. E ouvintes, estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer a todos. Até o próximo programa Carta no Ar. Muito obrigada e até mais.